ao vento, corpo em movimento. Eu por um momento sei que estou feliz. Meu rosto sem Photoshop, rugas sem Botox, das histórias que eu vivi. Um amor fugaz, paixão feroz, saudade dói. Mesmo que o poente me desoriente, eu ultimamente não sei bem o que fazer. Pra que tanta culpa, tanta dúvida, se é tão simples dizer sim. Paixão feroz, saudade dói. O tempo cura, lembrar de nós é pouco. Ainda quero ter você. Invadiu meu coração como um hacker, muito além de amor, sexo e prazer, e mais do que eu posso explicar. Com toda a timidez que eu senti, sempre que eu amei eu disse, não foi diferente com você. Outra vez.